todos vós. O meu nome é Jorge Carvalho e eu estarei aqui para lhes levar até si boa música, boa disposição nesta manhã de sexta-feira, 19 de abril do ano de 2024. Você, deste lado, pode e deve fazer o seu pedido, fazer a sua dedicatória, deixar a sua mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite. E para isso basta fazê-lo pela página Mala de Cartão. Poderá também fazê-lo através da linha direta 202-38-43-4800. Bom dia já para o nosso amigo ouvinte José Soares, que se encontra já na escuta da Rádio Arcanciel. Um olá, bom dia para os nossos amigos, os maravilhas, os nossos dois jovens que muito vão dar que falar aqui em Orleans e em toda a parte do mundo. Um olá, bom dia para todos vós e o programa Mala de Cartão vai começar da melhor maneira nesta sexta-feira. E vai começar com um bom fim de semana. Vou dedicar este tema a todos aqueles meus amigos, aqueles amigos que aguardam no peito 25 horas por dia. Pois é, o dia tem 24, mas aguardo-os 25, dou uma hora extra. E para todos vós este bonito tema que vocês vão gostar com toda a certeza. Amigo é para sempre. Sem dúvida alguma que amigo é para sempre. Para todos vós este bonito tema. Fim de semana com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. Com o melhor da música à boleia de Jorge Carvalho. E se eu quiser escutar a melhor música de Jorge Carvalho, e voilà, c'est ça. Casa e obrigado. Senta aqui comigo, meu irmão querido e amado. Eu quero te contar de tudo que eu vivi. Você é o irmão que eu escolhi. O fardo ficou leve, o branco virou neve. Amigo, você é o melhor de mim. É tão bom ouvir o som da sua voz. Me toca o coração você falando sobre nós. Amigo, eu e você temos tudo em comum. Amigo, eu e você somos um. Ter você no meu caminho é não seguir sozinho. E sem você não vou a lugar nenhum. Amigo, é pra ser protetor. Amigo é muito mais que um defensor capaz. Amigo é puro amor. Minha casa e obrigado. Senta aqui comigo, meu irmão querido e amado. Eu quero te contar de tudo que eu vivi. Você é o irmão que eu escolhi. O fardo ficou leve, o branco virou neve. Amigo, você é o melhor de mim. É tão bom ouvir o som da sua voz. Me toca o coração você falando sobre nós. Amigo, eu e você temos tudo em comum. Amigo, eu e você somos um. Ter você no meu caminho é não seguir sozinho. E sem você não vou a lugar nenhum. Amigo, é pra sempre. Amigo é muito mais que um Pois é, amigo é muito mais amigo, é um tesouro amigo, é um valor inconfundível. Quero aproveitar uma vez que estamos a falar em amigos, mandar um beijinho, um abraço para uns amigos que já há alguns anos, eles que fizeram 500 quilómetros para vir fazer uma visita aqui ao locutor. Estou a falar da nossa ouvinte também da Rádio Arcancel, Salete Pinheiro e Manuel Pinheiro, eles que vieram para passar uns dias cá a Orleão, que eu os tenho em casa. Para eles um abraço, um beijinho, um abraço daqueles bem, bem apertadinhos para vós, porque sem dúvida alguma são amigos mais do que família. Uma ótima sexta-feira para vocês. Eles para a semana, se calhar, vêm cá para estar aqui a dar uma palavrinha com todos nós. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E este bonito tema para todos vós, Nelson Costa, quero uma cerveja. E este tema eu dedico a todos que estão a trabalhar aqui em Orleão, a todos os nossos imigrantes, uma cerveja sem álcool. Atenção, porque de manhã, durante o trabalho, não se bebe álcool. Para todos vós, uma ótima sexta-feira, bom final de semana. Cerveja e antes e depois. E como diz o nosso amigo ouvinte José Soares, diz ele que amigo é para sempre. Sem dúvida alguma, Amigo é para sempre, quem os tem, os bons tem que os preservar. E eu sou um sortudo mesmo, eu sou um sortudo, eu tenho os melhores amigos do mundo. Este também que já é amigo já há uns anos, este que também é como uma carraça. E agora para todos vós, irmãos, coragem, ei morenas, tema para todos vós, bora lá. Obrigado a pensar. E aí o povo diz: ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece quando ela passa. Ei morena, ei mordaça, o olho se mexe com a água furaça. Ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece quando ela passa. Ei morena, ei mordaça, o olho se mexe com a água furaça. Olhar suave, lua, pela brilhar, uma mulher bonita com um sorriso lhe encantar. Por onde passa, chama logo a atenção, quando ela mexe, mexe com o meu coração. Esta morena é tudo o que eu fiz, por muito que não queira, sou obrigado a pensar. E aí o povo diz: ei morena, ei mordaça, o chão é que estremece quando ela passa. Com Jorge Carvalho. Abri um talho novo bem perto da minha casa. Combinei com os amigos para uma saudada. Vizinhos curiosos também foram sem maldade. E andamos todos ansiosos em busca da carne. Vou comprar carne ao talho e vou lá no estante. O patrão ausentou-se, que a Matilde é aterrante. Vou comprar carne ao talho para a malta da minha aldeia. Trago presunto e chouriça e também a molheira. Vou comprar carne ao talho e vou lá no estante. O patrão ausentou-se, que a Matilde é aterrante. Vou comprar carne ao talho malta da minha aldeia, trago presunto e chouriça e também a boa alheia. Preparamos torrinho para a grande tainada. O convívio é sempre bom, até às tantas da madrugada. Acompanhar com vinho bom não é má ideia. Carne sem quentinha, a bela churrasqueira. Vou comprar carne ao talho e vou lá no estante. O patrão ausentou-se, que a mantenda é aderente. Vou comprar carne ao talho para a malta da minha aldeia. Trago presente também é boa alheira. Vou comprar carne ao talho e vou lá no estante. O patrão ausentou-se, quem me atende é adiante. Vou comprar carne ao talho para a malta da minha aldeia, trago presunto e chouriça e também a bolheira. Vou comprar carne ao talho. Pois é, vou comprar carne ao talho. É bom que assim faz o Bárbico. E eu vou aproveitar e vou mandar um grande abraço também para um grande homem. Ele não é muito grande por fora, a ver se, mas por dentro ele tem um coração do tamanho do mundo. Estou a falar de um ouvinte também da Rádio Arcancel, um sócio também da Rádio Arcancel, Manecas. Para Manecas e para o seu chefe José, este bonito tema que eu vos dedico a vós com uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Manecas, e deixa-me te dizer uma coisa que ninguém nos está a ouvir: chefe é chefe, não é pai. Este tema é só para ti e para o teu chefe, José. Fazem tudo o que eu mandar. Na minha casa, por fome curado, tudo vai ser mandado. Chefe é chefe, né pai? Na tua ausência, pai, eu é comando. E o que eu digo, tudo terá que ser. A prima vai fazer, a vizinha trabalha cá, e a empregada faz tudo o que eu mandar. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo o que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo o que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Eu digo e fazem tudo o que eu mandar. Na minha casa, fui fome curado, tudo vai ser mandado. Chefe é chefe, né pai? Na tua ausência, pai, eu é comando. E o que eu digo, tudo terá que ser. A prima vai fazer, a vizinha trabalha cá, e a empregada faz tudo o que eu mandar. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe é chefe, meu pai. Chefe é chefe, meu pai. A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Chefe, né pai? Chefe, chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe, chefe, né pai? Chefe, chefe, né pai? A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Chefe, chefe, né pai? Chefe, chefe, né pai? Se tu não estás, fazem tudo que eu mandar. A vizinha vem, vai, a empregada dos mãos, sai a minha prima. Oi, oi, oi. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? A nossa mãe é nossa, mãe é do meu pai. Pois é, Maneca, chefe é chefe, não é pai. Pois é, se tens um bom chefe como eu tive, podes o estimar e o guardar muito bem, bem guardado para o meu querido chefe também, que já não está cá entre nós. Eu aproveito e lhe mando um grande, grande abraço, e longe que estava, de parabéns para ele também, para toda a família, um forte abraço, muita força para toda a família. A vida por vezes é muito, muito injusta, mas nada contra. Por isso, muita força, muita coragem para todos, para toda a família. Para ti, Manecas, aquele abraço. Para a senhora José também, um grande abraço. Um bom trabalho para vós. Protejam-se, façam cuidado, porque vida só é uma, é esta e mais nenhuma.

sem mais nem menos não querias me escutar. A tua intenção só era acusar de coisas que eu não fiz que tu ouvia das pessoas. Só que não condiziam com a verdade. E assim tu feriste o coração. Ela tem tudo que desejo numa mulher. Por ela tudo que tenho sou capaz de perder. Ela é minha verdade. dela põe qualquer homem no chão. Ela é mais quente que qualquer vulcão. Ela tem swag, tem style. Ela contagia com o seu shine. Ela me enrolou e eu acreditei. Toda a minha confiança nela depositei. Ela me enfeitiçou, caí na tentação. Como um caminhão que perdeu o travão. Com seus olhos cor de mel, boca de morango. Corpo feito tipo dançarina de tango. Ela tem tudo, vale a pena ver. Sou capaz de tudo, só pra lhe ter. A dama mesmo vestida parece nua. Como sushi, quero comer ela crua. Ela tem tudo que desejo numa mulher. Por ela tudo que tenho sou capaz de perder. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. A dama mesmo vestida parece nua. Como sushi, quero comer ela crua. Ela tem tudo que desejo numa mulher. Por ela tudo que tenho sou capaz de perder. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. Ela é minha perdição. Ela ainda acaba como um pobre coração. Pois é, e agora que são 9 horas mais 47 minutinhos e a música passa, as horas tão bem passam, e agora para todos vós vamos ficar com este bonito tema. Tema este novo, mas espero que vocês gostem. Escutem. De cartão. Participação dos auditores. Participação dos ouvintes. Porque eles cada buraco que tenho eu sapo. Boa disposição logo por amanhã. Bonne humeur dès le matin. E claro, sempre a música que mais quer ouvir. Et bien sûr, toujours la chanson que tu veux le plus entendre, et nous ne voulons pas la changer. Et non, queremos mudar. Isto é Mala de Cartão com Jorge Carvalho. Un programme présenté et réalisé par Jorge Carvalho. Et voilà, c'est ça. Oh mon Dieu. beleza sedutora. Pega na minha mão e vamos para a pista dançar. Me agarra com força, me tarraxa moça. Teu bato me marca, não fiz dois minutos, me beijam na boca. Não sei o nome, eu só dancei. Dama buenas, eu não maiei. Me intriguei, me desconfiei. Você dama mais bandida que eu já peguei. O olhar dela de superior, se de me olhar ficava tímido. Imparador, bloqueador, o Lamborghini novo sem gasolina. Essa noite vai aquecer. Essa dama me deixa crescer. Ela fogo, já estou a arder. Bato no lábio, nada de balanço de mulher. Leva qualquer um que ela quer. Gelo no calor vai derreter. É do fogo na noite, fogo na noite. Baby, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Ela é fogo na noite. Ela nem precisa falar pra te levar na conversa dela. Baixinha, cheirosa, gostosa, charmosa, se destaca de qualquer outra. Só de olhar pra ela te transforma em pedra, tipo a medusa. Se ninguém perceber, faz tudo acontecer. O jeito dela me hipnotiza. Essa noite vai aquecer. Essa cama me deixa crazy. Fogo, já estou a arder. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Valise en carton. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. It's Stuck Wheel, Stuck Wheel, Stuck Wheel. On Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Mawad de carton. Mawad de carton. Par les communautés portugaises. Ou le programme le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação et réalisation de Jorge Carvalho.

nosso amigo Adílio Silva, que nos escuta desde Paris. Bom dia, amigo. Obrigado. Um ótimo final de semana. Muitos querem é de bota. Bom dia para a nossa amiga Marília Faria, que nos escuta aqui em Orleans. Bom dia para a nossa amiga Maria Gonçalves, que também nos escuta aqui em Orleans. Muitos querem é de borda. Bom dia para o nosso amigo Luís Teixeira, que nos escuta no Luxemburgo. Para a nossa amiga Cristina da Costa, que nos escuta em Luxemburgo. Bom dia para o nosso amigo José Fangueiro, ele que nos escuta em Vila do Conde, na Póvoa de Varzim, em Portugal. Ele só quer a mulher casada. Para a nossa amiga Natália Rolhas, que nos escuta também em Inglaterra. Sabem porquê? Porque ela não diz nada. No domingo pela tarde. Bom dia para a nossa amiga Maria Silva, que nos escuta em Portugal, Vila Nova de Famalicão. Noémia da Silva, ela que nos escuta no departamento 47 Fumel, aqui em França. Para a nossa amiga Maria Manuela Gonçalves, que nos escuta em Portugal, Vila Nova de Famalicão. Isabel Lisa, ela que nos escuta aqui em França, no departamento 28. Sandra Gonçalves, bom dia, que nos escuta aqui também em França, em Bulle. E bom dia para a nossa amiga Maria Salete, que nos escuta no departamento 88. A todos vós, muito obrigado pelas vossas mensagens. Obrigados por estarem na escuta da Rádio Arcancel 96.2 FM. Pois é, partilhem a rádio, que é para nós sermos mais ouvidos, mais conhecidos do que somos. Obrigado a todos vós, obrigados pela vossa ajuda. Obrigados por estarem desse lado. Olha nós aí,

Pois é, 10 horas mais 22 minutos e como vocês estão a ouvir, estamos a ouvir o spot dos parabéns para todos que estiveram de parabéns esta semana, especialmente para uma amiga, uma colega também de trabalho, das mesmas andanças. Estou a falar de uma colega, Ana Bela Silva, ela que está na escuta desde a Suíça, ela que hoje também completa um aniversário. Aproveitar e também lhe dar os parabéns ao meu querido chefe, ele que já não se encontra entre nós, mas ele ontem que completava 60 primaveras. Pois é, 60 primaveras, uma idade muito, muito bonita, e já não está entre nós. Para todos aqueles que estiveram de parabéns, para todos aqueles que completam mais um aniversário, que tenham um dia super, super feliz e que continuem a contar muitos mais anos. São os votos deste amigo locutor Jorge Carvalho. Vamos ficar com este bonito tema na voz de José Reza. Parabéns pelo teu aniversário. Champanhe irá saltar quando tu apagas as velas. Neste teu aniversário, teu olhar será rosário, mais bonito que as estrelas. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida em mais um ano dos teus. Para que o amor nos una na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Por esta data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Podemos ficar, mas eu sei que vais gostar ter amigos a teu lado, e a sorrir te vão cantar os parabéns sem parar neste dia festejado. E de taça bem erguida, eu faço um apelo à vida em mais um ano dos teus. Para que o amor nos una na pobreza ou na fortuna, sempre com a graça de Deus. Esta data querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde. Querida, Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Pelo teu aniversário e pela vida que tens, iremos sempre brindar à saúde. Parabéns à saúde. Parabéns. We'll be right back.

a matar o porco e está-nos aqui a meter inveja. Dizendo que é para animar a malta, porque a malta está muito, muito desanimada, deve ser do tempo, diz ele. Obrigado, amigo António Lourenço, obrigado pela participação, obrigado pela dedicatória. Vamos então ficar com este bonito tema na voz de Ruizinho de Penacova, Matança do Porco. Bora lá. Portugal, viva as terras do Minho, viva também para o nosso amigo Fernando Agostinho, ele que também se encontra em Portugal, e ele que me diz: bom dia amigo Jorge Carvalho, desta vez em passeio pelo nosso Portugal com a esposa minha Isabel Isa. Hoje direção Porto, domingo Matosinhos, votos de uma ótima emissão. Bora lá, boa música, um forte abraço. Obrigado amigo Fernando Agostinho, obrigado pela boleia que me está a dar, obrigado pela companhia, uma ótima sexta-feira para si, aquele grande abraço para si, aquele beijinho de amizade para a senhora, sua esposa Isabel Isa, tudo de bom para si, para todos que se encontram na sua companhia. Este tema é seu, aproveite-o da melhor maneira possível. Cozido à portuguesa, ao longo dos anos, tradições serão mantidas e as nossas comidas para sempre serão vividas. Viva Portugal!

o nosso amigo José, um antigo locutor também aqui da Rádio Arcancel, ele que me pede o tema de João Rabalinho, O Porto é Assim, um tema que para ele ouvir, para todos que estão na escuta da Rádio Arcancel, para todos vocês, uma ótima sexta-feira, amigo José, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar na escuta da Rádio Arcancel 96.2. Vamos lá então ouvir este bonito tema para todos vós, bora lá. Uma rua a descer, uma outra a subir, um céu cheio de cor, um rio a refugir. São o Porto a viver, são o Porto a olhar, lá ao longe o azul e a beleza do mar. Uma ponte de ferro, sair de onde está. Uma ponte de ferro, um barquinho a passar, uma torre bem alta junto ao céu a brilhar. Uma cara morena passa agora por mim, um sorriso no ar e o Porto é assim. Sorriso no ar e o Porto é sim, sem dúvida alguma, um lindíssimo tema, e este tema na voz de João Rabinho, assim é que é, o Porto é assim. Obrigado, amigo José, por este lindíssimo tema, sem dúvida alguma, um tema que recomendo vocês ouvirem, porque sem dúvida é bem interessante. O meu olá, bom dia, vai daqui de Orleão, vai até ao encontro da nossa amiga Fátima Delgado, ela que nos escuta na Alemanha, que me deseja boa emissão. Obrigado, amiga, obrigado pela escuta, obrigado por estar sempre desse lado. Para a nossa amiga Ana Valente, ela que nos escuta também em Paris, que também está na escuta da Rádio Arcanciel, obrigado a todos vocês que estão desse lado, muito, muito obrigado. Agora vamos ficar com os compromissos publicitários, com um aviso de recherche, e eu já volto para a minha terceira e última hora, agora que são 10 horas mais 51 minutinho. Bora lá então. Nous avons besoin de votre aide. La famille de Didier Bouilly, disparue depuis le lundi 8 avril vers 17h30 sur Ingré, le recherche activement. Il a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Queue de Forêt à Ingré. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un jean gris, de baskets blanches et d'un manteau gris. Il est âgé de 60 ans et a de nombreux problèmes de santé, ce qui le rend particulièrement vulnérable. Si vous avez des infos, merci de contacter le 06 15 97 35

Está na cara que ela não me ama. Pois é, este lindíssimo tema. E agora vamos ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória, que vem da nossa amiga Ana Valente, ela que nos escuta desde Paris. E ela que me diz, quando puderes, passa uma música para ti e para a minha família. Obrigado, beijinhos. Obrigado a eu, Ana Valente, obrigado pela sua participação. Obrigada por estar na escuta, na sintonia da rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Vamos então ficar com este bonito tema. Eu aproveito este tema e dedico a todas aquelas pessoas que estão a passar por um mau bocado, na voz de Elias Algener. Eu venci. Bora lá então ouvir este bonito tema. Ligou, pediu, tocou. Yeah.

sempre a pensar. És desejo, és vontade de dançar. És o vinho que me deixa embriagar. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus.

depois de tanto chorar, não vale a pena lembrar de tanto sofrimento e da minha dor. Você foi tudo pra mim, mas não quis cuidar de mim. Promessas falsas de amor e um sonho que acabou. Vai leve sua tristeza e o seu amor. Preciso de alguém que cuide de mim, que me abrace sim e queira o beijo meu. Preciso de um olhar, de um toque nas mãos, sentir meu coração acelerar com o seu. Isso não acontece mais, então esse amor morreu. Não quis cuidar de mim. Promessas falsas de amor e um sonho que acabou. Vai leve sua tristeza e o seu amor. Preciso de alguém que cuide de mim, que me abrace sim e queira o beijo meu. Preciso de um olhar, de um toque nas mãos, sentir meu coração acelerar com o seu. Preciso de alguém que cuide de mim, que me abrace sim e queira um beijo meu. Preciso de um olhar, de um toque nas mãos, sentir meu coração acelerar com o seu. Não acontece mais, então esse amor morreu. Preciso de alguém que cuide de mim. Você está a ouvir o programa das comunidades. Partilhe as suas experiências. Partilhe as suas experiências. Troque dicas. Troque dicas. E crie laços de amizade com os outros ouvintes que entendem a realidade e os desafios de viver longe das suas terras natal. Mala de Cartão, o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Participe você também e partilhe as suas ideias connosco através do número 02384348 00. Fale connosco através do Facebook, página oficial Mala de Cartão, ou ainda em arconciel.com. Mala de Cartão, provavelmente o programa com mais audiências nas comunidades portuguesas. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Pois é, apresentação e realização deste vosso amigo locutor Jorge Carvalho. E este próximo tema é um tema que é pedido de um grande homem também aqui de Orleão, um dos melhores, das melhores pessoas que eu conheci quando aqui cheguei a Orleão. Estou a falar do Sr. Álvaro, que também é sócio desta rádio, um grande homem com um coração do tamanho do mundo. Ele que me pede um tema à minha escolha para todos, para ele, para a esposa, para as filhas, para os genros, para as genras, para os noras, para os noros, para todos que estão na escuta, para todos os animadores da Rádio Arc-en-Ciel, com uma ótima sexta-feira, com um ótimo final de semana. Senhor Abreu, de minha parte, muito, muito obrigado, aquele grande e forte abraço para si, tudo bom, e tudo bom para si e para toda a sua família, um feliz final de semana. Vamos ficar com o Ruizinho de Penacova, o bom filho à casa torna, com a desgarrada com Dilinda Passos. Espero que seja do seu agrado, Senhor Abreu. Tudo bom, grande e forte abraço. Ai, que linda cantadeira, chega ao pé de mim.

mas como ela era fraca, na feira ninguém me quis. A burra da minha sogra, sobre noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. A burra da minha sogra, sobre noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. Voltei com a burra para casa, que ainda só o rapaz novo, e fui metê-la à corte, junto ao burro do meu sogro. Minha sogra olhou para mim, o carro está a ficar escuro, agora vais lá voltar, a ver se vendes o burro. A burra da minha sogra, toda noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. Mas como ela era fraca, na feira ninguém me quis. A burra da minha sogra, toda noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. A burra da minha sogra, toda noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. Chegar à retinha final da minha emissão desta sexta-feira, 19 de abril do ano de 2024. E o resta-me agradecer a todos que participaram nesta minha emissão do programa Mala de Cartão. Agradecer ao nosso amigo José Soares, os Maravilhas. sexo Fátima Delgado. Maria Salete. Meu amor fica contente por ver a forma como ando, leve com brilho no olhar. Pois Fernando Agostinho. Ando pisando. Nosso amigo José. Mais feliz. E sócio Abreu, nosso amigo António Abreu, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Vamos deixar com este meu último tema, neste meu último tema, na voz do Rui Bandeira. Com este bonito tema na voz de Rui Bandeira, vou-me embora, mas vou feliz por estarem deste lado, vou feliz por vocês estarem desse lado. Resta desejar a todos vós continuação de uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Eu marco encontro com vocês para a semana. Terça-feira não poderei cá estar, mas na sexta-feira cá estarei 2 a 8 dias para mais 3 horinhas de boa música, de boa disposição, aqui na sua rádio do coração, Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até para a semana, se Deus quiser. Conto com a vossa amizade. Adeus, amigo. vocês me fazem sorrir. Adeus, meu povo, estão comigo seja onde for. No coração estará guardado o vosso amor. Adeus, amigos, vou seguindo a estrada da vida. Adeus, amigos, eu adoro esta gente querida. Adeus, meu povo, fazem parte do meu viver. A esta terra irei voltar se Deus quiser. Dia 11 horas da manhã no continente e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Voltamos a olhar a atualidade, destaques desta edição. Uma escalada da violência no Médio Oriente não interessa a ninguém depois dos ataques de Israel esta noite ao Irão. O primeiro-ministro britânico pede calma. Vários estudantes do movimento Fim ao Fóssil estão esta manhã no Ministério do Ambiente. Os jovens exigem a implementação de um plano que garanta a transição energética, depois de as Nações Unidas terem avisado esta semana que esses planos devem ser postos em prática nos próximos 2 anos. Notícias às 11 da manhã. Edição Rita Soares. Israel tem o direito de se defender, mas uma escalada da violência não interessa a ninguém. São palavras do primeiro-ministro britânico esta manhã, depois dos ataques da madrugada ao Irão. O sistema iraniano de defesa foi acionado. 3 drones foram abatidos sobre a cidade de Isfahan, local que abriga uma instalação nuclear e uma base aérea militar. Teherão já vem negar que Tel Aviv tenha atingido o Irão. O exército iraniano confirmou os ataques. Ora, Rishi Sunak pede cautela. O governante diz que é preciso aguardar e fazer tudo para diminuir a tensão naquele ponto do globo. É uma situação em desenvolvimento, não é por isso correto especular até que os factos estejam claros. Estamos com os nossos aliados a trabalhar para confirmar a situação. Condenamos o ataque perigoso a Israel, feito pelo Irão, com mísseis no sábado. Israel tem o direito de se defender. O aumento da tensão não é do interesse de ninguém. De vários pontos do globo, de vários países, tem havido esta manhã, Diogo Pereira, reações. 3 explosões provocadas por 3 drones acordaram a cidade de Isfahan, no centro do Irão. Ninguém ficou ferido e não foram relatados estragos. Mas isto, Rita, é para já um assunto fechado a 7 chaves por parte dos intervenientes. O governo de Israel nada disse sobre o assunto, nem sim nem não. O Irão diz apenas que não foi atacado com mísseis, mas não fala em drones. Uma fonte iraniana garantiu esta manhã à Reuters que o Irão não vai retaliar. Confirmada está a segurança completa das instalações nucleares, refere à Agência Internacional de Energia Atómica. A Embaixada Norte-Americana já deu ordem aos diplomatas e familiares para não saírem das zonas urbanas de Tel Aviv e Jerusalém. A Austrália apelou aos australianos que vivem no Médio Oriente que deixem a região o quanto antes. Esta manhã, sobre o assunto, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou à calma. We have to do Temos que fazer o possível para evitar que os dois países aumentem a escalada nesta região. Vimos o ataque em massa que o Irão fez na semana passada. É absolutamente necessário que a região permaneça estável. O mesmo pediram França e China. Já Egito e Omã foram mais duros nas palavras, pedem a Israel que pare de atacar. Na leitura do professor de Diplomacia e Relações Internacionais, Tiago André Lopes, o alegado ataque desta noite pode representar um ponto de viragem no conflito entre Israel e o Irão. Agora, diz Tiago André Lopes, as atenções israelitas devem voltar a estar concentradas na faixa de Gaza. Terá avisado já os aliados, especialmente os Estados Unidos, que o ia fazer. Terá avisado ontem, ao que se sabe para já. E, portanto, é a resposta ao ataque do Irão, que era já ele em si uma resposta ao ataque original de Israel contra o consulado do Irão no dia 1 de abril. E, além disso, dá força à ideia de que este ataque, em princípio, encerrará este momento de maior tensão política entre Israel e o Irão, e o foco voltará a ser, obviamente, daqui para a frente, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, e também o que aconteceu ontem no Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos barraram a vontade de